Aí vou te dizer, homens que agem desse jeito nunca vão ter uma mulher de verdade do lado. Só vai ter interesseiro e vai estar sempre se ferrando. Boa, boa, é isso daí mesmo, verdade. Então, é ó, você, aí, homem, que se mostra, você não tá com nada, tá ligado? O negócio é eu aqui, pras mulheres de todo o Brasil. Rafael Silveira, solteiro. Livre, leve, solto. Se for até as 10 da noite, o Rafael está disponível. Até as 10 da noite. Não precisava citar isso, pô. Bia, oi. O que a gente não deve fazer na hora de chegar em uma mulher? Olha, pelo amor de Deus, nada de mandar essas cantadinhas prontas. É um fiasco. Acho que nem as mais conservadoras, assim, românticas, do tipo novela mexicana, curtem um do tipo, ai, você não é esporte, mas é espetacular. Posso chegar com essas frases super criativas. Pelo amor de Deus, não dá. Cantadinhas de Twitter. Isso mesmo. Não, terrível. Você nerd que fica decorando as cantadas, já escutou, né? Já sabe, nada de cantadas prontas. Elas não gostam, não adianta. Hugo, o que, que você já fez de pior com uma mulher? O que eu já fiz de pior, cara? É. Ah, eu terminei um namoro, eu descrevi num post, cara, como é que eu terminei esse namoro. Você viu lá no portalmeira.com, visite lá, visite! É, cara... Você viu lá como é que eu terminei o namoro, né, velho? Pegadinha do malandro? Pegadinha do malandro! É isso aí, cara. Foi triste, foi deprimente. Parece, pô, agora eu tô curioso. Eu pensei que fosse brincadeira, você foi sério mesmo que você fez aquilo? Ah, mas é uma época que eu ainda não tinha uma consciência das... Explica pra gente, Chu, como é que você fez pra terminar o namoro do modo pegadinha do malandro? 5 anos de namoro, né? Tá, tipo, tava desgastado pra caramba, precisava terminar com a menina. Então, aí, tipo, fiz minha barba como homem decidido e tal, deixei só o bigodinho, como típico amante latino, né? Liguei pra ela, marquei o encontro e tal, escrevi num papelzinho, dobrei esse papelzinho até ele ficar do tamanho de uma joia, um anel, coloquei ele dentro de uma caixinha de anel, e nesse papel estava escrito uma coisa muito especial. Marquei também com uma amiga muito bonita, jeitosa e simpática. Melhor amiga, por sinal, uma pessoa que a minha ex tinha muito ciúme. Aí eu fui lá, tal, pá, e tô lá, entreguei esta joia, que é esse papelzinho que estava dentro da caixinha, escrito: querida, estamos juntos há muito tempo e sinto que o meu amor, dedicação, lealdade e carinho merecem tomar um rumo mais sólido, seguro e feliz. Sim, é isto mesmo que você está imaginando. Hoje é um dia tão especial quanto o dia em que ficamos juntos pela primeira vez. Você deve estar emocionada. É o que vejo agora em seus olhos. Pois bem, vamos ao que interessa. É o seguinte, malucona. Some da minha vida. Tchau. Lero, lero. Lero, lero. Ha! Pegadinha do malandro! Você fez Nossa, isso, Hugo, depois, cara! Caraca. Depois disso, você sai com sua amiga lindinha, donzelinha, simpaticazinha, abraçado, sempre olhando para trás, com medo de uma agressão iminente ou até um homicídio. O que provavelmente aconteceu, ele tomou a frigideirada na cabeça e virou esse ser que nós conhecemos hoje, né? Olha só, Hugo, você tá sendo ofendido no ar pela nossa convidada, velho, olha só. É isso aí. Deixando claro, galera, isso é um caso fictício, descrito no incrível portal meira.com. Eu apenas brinquei aqui, tá? Não vá fazer isso. Isso, caramba. Porque a gente precisa de mais pessoas vivas no mundo. Entendeu? O Hugo agora ele tá morando no meio da floresta, né? Escondido de tudo e todos. Há 3 anos. Há 3 anos já.